alguns encarem, mas ser feliz é trair. E já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme com qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme com qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega essas coisas em casa. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê faz. É, finalzinho das Mais Mais por aqui, chegando pra você a primeiríssima mais pedida com Léo Magalhães, Eu Amo Você. Na sequência tenho Falando de Amor com Ney Magrini. Eu volto amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã com o nosso Manhã Viva. Obrigada de coração pelo seu carinho, pela sua companhia, viu? E nunca se esqueça, você é do tamanho do seu sonho, você pode conquistar o que seu coração desejar. Mas pra isso, corra atrás e não desanime, que essa hora vai sim chegar. Beijo da Grazi e até amanhã! Sabadão 99,5. Assim tu me complica. Olha, eu dando reverso da superação pra cama arrepiada.

105. Hoje aqui, mesmo que eu nunca mais consiga dormir, é com você que eu vou pra sempre. Mesmo que eu não possa mais tocar meu violão, mesmo que eu não escreva mais uma canção sequer de amor, é com você que eu vou. Só por você que eu vou pra sempre. Thank you. sempre. Não há nada mais lindo do que o nosso amor. Pra me fazer feliz, foi Deus quem te inventou. Eu e você somos um. Vem cá, você já tentou medir o céu? A 99,5. Recorda com você. On you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Stuck on you. Been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. In my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. I'm mighty glad you stayed. Acordamos Lionel Richie, Stuck on You, meio-dia e 15, intervalo, daqui a pouquinho música, recados, a sua participação e muita emoção. Fique aqui, é o Falando de Amor no Ar até as duas para mexer com os sentimentos da gente. Eu sou a Tayara Cristina e este é o Minuto Goiás. O que já foi uma dor de cabeça, agora se torna uma solução para a saúde do entorno. O Hospital Regional de Águas Lindas, uma das obras mais esperadas pelos moradores do entorno do DF, será entregue nesta semana pelo governo de Goiás, pondo fim a uma longa espera. A obra passou por paralisações e abandonos e depois de 12 anos está funcionando e pronta para atender a população com a qualidade que marca o trabalho do governo de Goiás. saúde daqui tá trazendo dignidade pra gente. Eu sinto que agora a coisa vai ser diferente. O Hospital de Águas Lindas vem se somar a uma ampla rede que o atual governo construiu. São 8 hospitais e 6 policlínicas que consolidam a regionalização dos atendimentos, levando a saúde para mais perto de você. É a saúde de Goiás levada a sério com respeito ao cidadão. Goiás, o estado que dá certo. Aniversário Villefort. O aniversário de 36 anos Villefort chegou e temos ofertas especiais para você. Ovos brancos grandes, pente com 20 unidades, R$12,99. Banana prata, R$3,99 o quilo. Costela bovina minga resfriada, R$15,99 o quilo. Cerveja Heineken lata 350ml, R$4,78. Válido até 7 de julho de 2024, enquanto durarem os estoques. Avenida Goiás Norte, quadra 26, lotes de 1 ao 46. Encontra aqui. Comprar um veículo usado pode ser uma ótima oportunidade, mas às vezes as aparências enganam e no final das contas o barato sai caro. Conhecer a procedência de um veículo é muito importante. Tenha mais segurança na hora de fechar um negócio consultando a Rede Cred Auto. Uma moderna tecnologia e infraestrutura online, a Rede Cred Auto prioriza a praticidade e segurança no processo de compra e venda, além de contribuir na redução de fraudes no mercado. A procedência veicular é com a Rede Cred Auto. Chegou a hora da quinta corrida Tecar Buriti em prol dos pets. No dia 14 de julho, na Tecar Fiat e Jeep Buriti, venha participar dessa emocionante jornada. Faça sua inscrição e também a do seu fiel amigo para a corrida de 5 quilômetros e 3,5 quilômetros com o seu pet. Últimas vagas para garantir o seu kit e uma medalha especial para o seu companheiro de quatro patas. Não perca tempo, inscreva-se agora através do site www.ticketsports.com. Emissora oficial TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Todo domingo, ao meio-dia, aqui na 99,5. Domingo Livre. Utensílios. Tem a Top. E brinquedo. A Top tem. Variedade, qualidade e o preço tem também. Produtos pro banheiro, sala, quarto e cozinha. Tem tudo pra deixar a sua casa completinha. Ainda tem presentes e uma papelaria. Se você precisa, Top tem. Se você precisa, Top tem. Se você precisa, Top tem. Top utilidades e presentes. A loja certa para deixar a sua casa completa. A Top tem. Na Prefeitura de Trindade, a infraestrutura e os serviços urbanos são prioridades. O programa Trindade, a cidade que brilha, já instalou mais de 15 mil luminárias de LED e pavimentou mais de 400 mil metros quadrados com asfalto novo. Além disso, foram construídas 5 novas pontes e a ponte que liga o setor Monte Sinai ao Serra Dourada já vai ser entregue. Prefeitura de Trindade, para você e com você. Nossa Trindade tá avançando. Olá, amigos de Goiânia, aqui é o Marcos Frota. Eu tenho uma dica pra vocês. Atenção, férias é no Gigante Brasileiro, um espetáculo de nível internacional pra você e toda a sua família. Venha viver essa experiência, você não pode perder. De terça a domingo, na Arena Flamboyant, no Flamboyant Shop, o super circo do Brasil, Mirage Circos. Ingressos, miragecircos.com.br. Vem pro Circo Goiânia, vem pro Mirage. Tô te esperando. Desligue o despertador e liga a playlist. O perrengue para. Oh, roda pesa! E o jogo começa. Monitor gamer AOC Viper 23,8 polegadas 165 Hz por R$799 à vista ou em 6 vezes sem juros. Caixa amplificada Mondial 1500 watts de potência por R$899 à vista ou em 6 vezes sem juros. 99,5. Tá escutando? É a minha máquina de lavar. Tão relaxante. É assim desde que comecei a usar o Velvet da Zup. O único amaciante que já vem com cheirinho terapia. Deve ser por causa dos óleos essenciais. Ah, eu adoro lavar roupa. Amaciante concentrado Velvet da Zup. Agora em 4 fragrâncias. Para cada momento, uma sessão de cheirinho terapia. Vem que a Flavius tem. Vem, vem, vem. Novidade Lages, o mix mais completo. Tem Flávio sempre perto. No site tem, na loja só vem. Tênis Via Marte de R$ 199,90 por R$ 149,90. Sapa Tênis Pegada de R$ 229,90 por R$ 149,90. Calçados infantis por apenas R$ 79,90. Tênis Mizuno de R$ 329,90 por R$ 249,90. O mix mais completo da cidade pra você. A Flávios tem. Vem aí a maior explosão que Goiânia já viu. Dia 29 de setembro no estádio Serra Dourada. Hulk Guilherme, Murilo Rufi, Lauana Prado, Thiaguinho, Léo Santana, Wesley Safadão. Nos vemos no palco mais estourado ao som dos maiores nomes do Brasil. Confira as áreas no site festivalexplodiu.com.br. Explodiu, uma explosão de emoção. Benegripe cuida da sua gripe porque você foi feito para ficar juntinho com a família, com os amigos, com os doguinhos. Benegripe tem linha completa, da prevenção à imunidade. Então já sabe, é gripe? Benegripe. 99,5. A Rádio 99,5 FM está comemorando 28 anos, quase 3 décadas de grandes promoções. Está chegando o sorteio da promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Você pode faturar de uma só vez geladeira, fogão, TV LED, máquina de lavar, ar-condicionado, cama box casal com colchão, mini system, micro-ondas. Participe anotando 3 buzinas do caminhão em um mesmo dia e envie pelo site radio99.5fm.com.br ou WhatsApp 985989950. Sorteio acontece sábado, dia 13 de julho, ao meio-dia. Estou falando da promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, que é promoção autorizada pela SECAP. Oferecimento, Buriti Shopping, Arraiá Econvelha, PPA e Novo Mundo. Hoje, 5 de julho, 5/7, e a hora, anote aí, 12:23. 12:23, anote, 12:23. Falando de amor, falando de amor. Anote a buzina do caminhão. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Isso aí, anotou direitinho. Agora boa sorte, tomara que você fature esse prêmio. Um caminhão de prêmios. Que promoção maravilhosa, né? O Vanderlon, boa tarde, Ney. Quero mandar um abraço para minha esposa, a Daene, também para minha filha, Heloísa. Beijo para todos. Valeu, um abraço, Vanderlon. Bom fim de semana. O Kaique, boa tarde, Ney. Já começou esse programa com música top demais. Abraços para todos aqui do condomínio Serra Branca em Trindade. O Kaique, obrigado, tá? O Zé do Frango, em Senador Canedo. Ei, Ney, boa tarde. A gente ouve essa rádio porque a gente gosta mesmo. Um abraço para todos os ouvintes, também para a equipe do Barateiro, Morada do Morro. Que bom, Zé do Frango, um abraço para você, turma aí do Barateiro, turma de Senador Canedo. A Kênia, Kênia Cristina, boa tarde, Ney, tudo bem? Vim almoçar mais cedo hoje, já estou curtindo Falando de Amor, adoro. Um abraço para os meus filhos, meus netos, meu maridão Luciano, a família toda. Que bom, um beijo, Kênia. Sirlei, lá de Abadia. Boa tarde, amigo Ney Magrini, meu amigo de todas as tardes. Desse programão espetacular. Hoje começou arrasando com música de Zezé de Camargo e Luciano, hein? Amo música deles. Uma tarde abençoada para você, para sua família e toda a equipe. Fica com Deus. Amém, Sirlei. Muito obrigado. Dandy, boa tarde, melhor do Brasil. Um dia muito triste para mim hoje. Estou aqui firme e forte, buscando forças com Deus. Mando um abraço para minha neta Valentina e boa tarde para todos os ouvintes da 99,5 FM. Tá bom, Dandy, eu não sei o motivo, mas que Deus realmente lhe dê forças, lhe ajude, lhe conforte. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigado pela audiência. Maria Helena, condomínio Jardim das Oliveiras, ligada com a gente. Um grande abraço, uma tarde maravilhosa, uma tarde especial, feliz, tudo de bom. Meio-dia 25 tem Guilherme Santiago, O Nosso Amor. céu sem fim. É como despertar de um sol dentro de mim. O nosso amor a gente pega, a gente vê que a vida só é linda com você. Nosso amor tem o desejo no olhar, um simples toque faz a pele arrepiar. O nosso amor é água, fogo e sedução. É como se entregar o coração. Olhando sempre por nós dois. O nosso amor é uma paixão de enlouquecer. A mais bonita história de um querer. Nosso amor já foi por Deus abençoado. Te amo tanto e também sei que sou amado. Nosso amor será uma lenda pra contar. Eternamente a gente vai se amar. Ninguém irá tirar de mim a luz que tem um amor assim. Ninguém irá tirar de mim a luz que tem. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo,